deixasse embora? Como assim? Você vai deixar ela embora mesmo? Não. Quer ser só amigo depois de tudo, mas quê? Não, meu amigo Deus. O quê? Acima de mim, não, nunca, viu? Nunca! É assim! E como assim do nada tá caindo fora? Sem um pingo de respeito pela nossa história, quer terminar? Calma aí, vai devagar. E como assim do nada é só amizade? Depois de tudo que a nossa cama sabe, quer terminar? Vai devagar. Como eu vou te encontrar e te beijar no rosto? Brincando, que ser amigo quer. Eita, nós! Gabriel, galera! Vou deixar essas mulheres ser amigo de vocês, não. Dá uma amizade? Vou dar um jeito, vou dar um jeito. Assim não dá, bebê, assim não dá, Duda. Como assim do nada tá caindo fora? Sem um pingo de respeito pela nossa história, quer terminar? Vai devagar. Vai devagar, viu, bebê? Como assim do nada que é só amizade? Depois de tudo que a nossa cama sabe, quer terminar? Sua. Vai devagar. Como eu vou te encontrar e te beijar no rosto? Ai, bebê. Pra quem sentiu o que eu sinto, a amizade é pouco. Que será? Te amo, fala que tá brincando. Que ser amigo quer? O que eu fiz com você, amigo seu, não faz e nunca vai fazer. Que ser amigo quer? O primeiro eu te amo, fala que tá brincando. Pra cima não. Que ser amigo quer. Valeu! Você tá doido. Você que jogava, gente. Muito obrigado. Parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo repertório. Obrigado, tá muito top. E eu sou fã de vocês, velho. Sou fã de vocês. Sou fã do carisma, sou fã do trabalho, sou fã do. Deus abençoe cada dia mais esse projeto. Tamo junto. Uma salva de palmas pra eles aí, pessoal, que eles merecem. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. É nóis. Tamo junto.